Terceiro lugar, lugar no pódio. Era o que esperava? Ou foi uma surpresa? Foi uma surpresa para mim, porque estou a vir de uma lesão. Estou recuperando lentamente. Pronto, e agora vai aos bocadinhos, espera pôr a forma em dia. Pronto, agora mediante ao desenrolar da prova. O percurso estava bem marcado. Havia aqui dois atletas que eu mais ou menos já tinha referenciado por mim, que era o Artur Rodrigues e o que foi o vencedor da prova. Pedro Silva. Pronto, eu já sabia que eles eram muito bons. E depois eu fiquei só com o Artur, no meio da prova mais ou menos, e a partir dos 17 eu já não consegui ir com o ritmo com o Artur, e depois foi só controlar e gerir a prova até aos metros finais.